Pode ir. E o galera, pronto, pode ir? E aí, galera, começa agora mais uma edição do Quilé Podcast, edição número 243. Eu sou Wesley Cunha e eu estou aqui hoje como host do podcast, porque o Vilagem está doente. E eu estou aqui hoje com a Rafaela. Oi, boa noite, pessoal. Vamos a mais um Golden Apple. É isso. E mesmo doente, eu tô podendo gravar aqui com a gente, né? Tô aqui com o Vilagem Júlio. Doente, mas sorridente. Olha aí. Rimou. É isso, né? Hoje nós teremos a 13ª edição do Golden Echo 2024. Para quem não sabe, talvez essa seja a sua primeira vez aqui. Essa é a premiação da iniciativa Kyodai, que a gente elege os melhores animes do ano, e a gente faz isso todo ano, praticamente. E hoje nós não teremos sessão de comentários, né? Como de praxe, como a gente sempre faz, por conta da dinâmica do podcast, né? Que costuma demorar um pouco mais, que a gente vai revelando os campeões, os animes que foram mais votados, né? E o Golden Apple, em resumo, ele reúne os membros do podcast e algumas pessoas, amigos ou ouvintes do podcast que o Evilásio seleciona para poderem estar votando e decidirem quais são os melhores pessoas animes. de outros lugares. Pessoas de outros. Pronto. Pessoas que viram animes, é isso. É basicamente. Basicamente. Fechou. Pessoas que viram animes. É. Que viram animes e decidiram, vou votar. A gente tem mais ou Exatamente. menos uma linha de corte ali que a pessoa tem que ter visto pelo menos uns 25 animes por ano. Então, é isso. Mais ou menos essa linha. Nessa linha. Fechou, fechou. Pronto. Então, a Rafa vai explicar mais ou menos como funciona a dinâmica dos resultados, né? Para a gente já dar início a essa premiação. É isso. Então, pessoal, é o seguinte, né? A gente todo ano geralmente faz um top 5 ou top 3 dos principais animes de cada uma das categorias que a gente escolhe, né, no Golden Apple. Mas esse ano eu recomendei que a gente fa falasse, citasse pelo menos o top 10 animes, mas no sentido de que para poder as pessoas conhecerem, né, quais são os animes que de fato apareceram naquela categoria e talvez até procurar assistir, né, futuramente. Principalmente porque eu acho que o top. Bom, isso é uma coisa que é melhor não dizer nada agora. Isso é spoiler. Mas a gente vai citar rapidamente, né, do quarto até o décimo anime. E depois a gente faz, assim, mais bonitinho, especial para o top 3 dessa temporada. Certo? Quem começa? Revelação. Começo? Olha, tá, obrigado. Bom, eu começo. Já que você falou, né? Boa, boa. Eu começo, então. Então, vai lá, vai lá. Então, pessoal, a gente sempre começa pelas categorias de temáticas, né? Que vem diminuindo ao longo dos anos, mas é porque realmente a gente acha que elas são importantes, mas elas de fato têm um pouco menos de foco do que as categorias mais gerais, né? Mas enfim. Começando pela categoria de melhor anime de comédia ou slice of life. Pode também ser comédia e slice of life, né? Quem sabe? Citando aqui rapidamente como a Rafa falou, né? Algumas menções então ficam do quarto ao décimo lugar. Yuru Camp, terceira temporada. Katsutema Hou Shoujo Tohaku wa Tekitai Shiteta. Monogatari Series of End Monster, né? Acho que é a Season 1, a Season 2, acho que terminou esse ano, né? Então é mais ou menos por aí. Natsume Um Jujutsu, temporada 7. Ou Natsume Jujutsu Shichi. Dandadan. Contrariando, provavelmente, a expectativa de muita gente, esperava que Dandadan ficasse mais acima nas categorias. Pois é. Girlsband Cry. E Yuki Bakuhatsu Bang Brother. Esses foram então as nossas menções. Boas escolhas, são escolhas bem diferentes, né? Alguns até diriam que alguns aí não são comédia, mas aí eu acho que todos eles são bons dentro dessas ideias, né? E Slice of Life também, né? Mas o top 3, assim, sem falar ordem, né? Ficou no final das contas com três animes assim bem curiosos, eu diria, né? Diria que foram três animes que eu gosto bastante. Não foi a minha escolha preferida que ficou em primeiro, mas estão três animes que estavam na minha lista, então eu fico feliz, pelo menos eles estavam no top 3, né? Foi o Dungeon Meshi, maravilhoso Dungeon Meshi, Konosuba, Konosubarashi Sekai Nishuku Fuku, terceira temporada, né? Então, terceira temporada aí do anime de Konosuba. E Make Heroine Ga Osugiru, Makeine. Assim, pessoal, eu não falei no começo, né? Como o pessoal falou que tô doente, talvez minha voz esteja um pouquinho fanha, tá? Então peço desculpas aí qualquer coisa. Mas enfim, o grande campeão que rufem os tambores da categoria de comédia vai sofrer a figura, né, Pino, em 2024. Pera aí, eu tenho isso. Tem o tambor, tem o tambor aí. Eu esqueci que eu tenho isso. Pô, cadê o tambor? O tambor sumiu. Ah, tá aqui. Eu só tenho não esse era esse tambor. Esse tambor aí, não. Esse não é o tambor, vai. Eu sei que não é isso, eu só tenho esse tambor aqui, infelizmente. Nossa! O grande campeão, então, da categoria de melhor anime de comédia Slice of Life do Neto 2024 foi Konosubarashi Sekai ni Shukufuku, terceira temporada. Então, é até curioso, porque eu acho que foi a temporada mais fraca de Konosuba, né? Mas eu acho que ele começou mal e terminou bem, assim. Acho que o começo dele foi uma parte mais complicada e tal, né? O primeiro arco lá. Foi bem complicado, mas eu sinto que o humor de Konosuba, ele tá bem, assim, característico ali. E aí o segundo e terceiro arcos eu gostei bastante. Então, eu fico feliz que ele ganhou, embora não fosse minha escolha, assim, né? Não era... ele tava, tipo, na terceira posição, né? Quer dizer que ele tava depois de pelo menos 4 animes, né? Na minha... Então, é porque, pra quem não sabe, o sistema de votação aqui, você coloca os animes por posição. E pra dar o direito de quem tem dúvida, né, em anime, você pode colocar até 2 animes na mesma posição. Então eu tinha 2 na primeira posição, 2 na segunda e 2 na terceira, no meu caso. Enfim, de qualquer jeito, Konosuba aí ganhou. Feliz, eu gosto de Konosuba, mas acho que podia diminuir um pouco as piadas de cunho... Eu vou nem de cunho erótico, porque o problema não é cunho erótico, o problema é o exagero na parte de pervertida. Pervertida. Correto. Perversão. Porque aí meio que perde a graça algumas vezes, sabe? Porque fica só nisso. Não é uma piada, é mais um momento de perversão, assim. Mas aí é um humor de cada um, né? Ainda bem que ele não foca nisso na temporada toda. Claro, eu achei que ele merecia. É isso. Bom anime. Enfim, então vamos à próxima categoria. Drama romance. Rafa, você que é a grande fã de drama e romance, por favor. Não é, né? Eu acho que esse aqui seria o Carlírio, mas vamos nós, porque eu realmente gosto muito. Você gosta de romance? Eu gosto bastante. Vamos lá, então. Só para comentar rapidamente os anteriores, né, do top. Dentro do melhor anime de drama e romance, entrou Katsuki Mahoshō Jutoaku wa Tekitai Shitetai, que eu gostaria que tenha ficado numa posição maior, mas, né. Yoru no Kara Kurage wa Oyugenai. Eu fico feliz que ele tá aí. Também, é um anime foi lembrado. Foi apagado. Eu, né? eu mesmo não coloquei tanto ele na minha lista, mas quem colocou, eu fico feliz que tenha trazido ele. Yubisaki Tureiren, Girls But Cry, The First Slam Dunk, Kuro Karasu wa Aruji wa Yorabenai e Look Back. São o top 10. Né? Agora... Só para, né? O top 3, sem posições, ficou com Sou Sono Reiren. Errei tudo. Sou Sono Frieren. Sou Sono Reiren, esse anime. Reiren. E a Bisecto Reiren. Eu confundi. Sou Sono Frieren. É um anime sobre uma elfa surda que vive tempo demais. Ai, que horrível. Oshiroko Second Season e Kusuriya no Hitorigoto. E aí, um momento de tensão. O primeiro lugar ficou para... O primeiro lugar de melhor anime de drama de romance do Golden Rap 2024 vai para... Oshiroko Second Season! Meu Deus. Eu fico feliz por isso. Eu fico feliz porque eu votei nele primeiro, então. Eu acho que dos 3 primeiros... talvez seja o que fica melhor assim nessa Nessa parte. categoria, porque ele tem drama e romance, então tudo É. certo. É, no duas partes, sim. É, Os outros curiosamente, dois, ele tem mais drama, né? No caso. o meu anime preferido, né, que eu já falei várias vezes, então não é um problema falar aqui, que é o Sousou no Frieren, eu nem coloquei nessa categoria. Porque eu acho que não é essa parada dele. Nem drama, nem Eu romance. botei porque eu acho que drama é importante. Não tem É. tanto. O drama não é pesado, mas existe drama para ter o Existe, mas andamento da história. eu acho que tem coisas melhores. Só que os outros dois estavam lá. O curso seria por causa do drama, não é por causa do romance, com certeza. Não. Romance? Que é isso? Né? Me cussuri. Romance? Seria? Seria? Sei nem Romance? Meu Deus. onde é que vocês estão vendo isso. Né, exatamente. Já o Shirouko, ele Yoshiro. faz o contrário, que ele tem um balanço muito bom entre os dois, né? Então, ele só não era Exatamente. meu primeiro lugar, porque os dois filmes que estão aí na lista são os meus preferidos, a Ah, parte 2. sim, o Slam Dunk, né, no caso. E o Slam Dunk e Look Look Back. Back. Enfim, vamos Pronto. para a próxima. Wesley, você ficou com fantasia science fiction, Pronto, cara. então vamos para a próxima categoria, né? Que é uma categoria que surgiu, né? Que incluiu esse Kai com o tempo, né? Eu acredito que não tinha há um tempo atrás. E Tinha? agora a gente Sempre tem. teve. Tinha, só que a gente incluiu o Isekai. Mas sempre teve ficção Isekai. científica Eu falo e do Isekai. fantasia. Exatamente, os outros dois sempre tiveram, mas o Isekai não. Mas tinha ano passado. A gente colocou a partir do ano Tinha ano passado, passado. Isekai. Tinha ano passado já, realmente. Então vamos lá falar dos animes que estiveram abaixo, né, na categoria. É, nós tivemos aqui Sengoku Yoko, Tonari no Yokai-san, Meu Deus. Okami Tokio Shiryou, é o Spicy Wolf, é esse. É isso mesmo. Yuki Bakuhatsu Bunny Brother, Karasuwa Aruji o Erabanai, Kusuriya no Perigoto, e Konosuba, terceira temporada. E agora vamos lá para o pódio, né? E no pódio nós tivemos Dungeon Meshi, Shangri-La Frontier, primeira temporada, e Sousou no Frieren. E o grande campeão da categoria de fantasia e ficção científica Isekai vai para Sousou no Frieren! É isso! Pra mim não tinha outra opção. Assim, eu ficaria Não muito tinha. feliz. Nessa aqui, Porque se é no Frieren fantasia. não ganhasse, eu ficaria muito Fantasia. chateado. Ganhou de lá. Só isso. Realmente, ele Foi assim. tem o quê? 108 de pontos e. Não, 109 de pontos e 87 é o segundo lugar, que é do Jumesh, Isso. então. Ficou com uma É diferença bastante grande bem entre próximo, eles. assim, comparado com os outros. Pois é. Reveladinho. Mas é isso, Sousou no Frieren, esse anime maravilhoso, né? Que Com é, certeza. dispensa apresentações. Perfeito. É isso. Vai vir lá, aventura, Vamos ação lá, e pessoal. aventura. Então, seguindo aí, né, nossa lista, vamos agora para a categoria de ação e aventura, última categoria de temática, né, desse cast. Então, antigamente, né, seria provavelmente a categoria que tem mais animes que as pessoas gostam, né, porque o pessoal gosta de ver anime de ação e aventura, né, shonenzinho porrada. Mas nos últimos anos eu diria que caiu um pouco em desacordo com os animes mais preferidos da galera, né? Mas enfim, né? Esse ano então temos aí vários animes interessantes. Como eu vou um pequeno empate no que seria a décima colocação, né? Eu vou falar Ah, nem. até a 13ª, que os É. décimo terceiro até o décimo ficaram empatados, né? Então vamos lá. Então em 13º lugar, né? Sengoku Yoko. Depois tivemos Sword Art Online, Alternative Gangue Online. Algumas pessoas ainda estão aí atrás do Pichan. Meu Deus. Bleach, Sensen, Kensen, É, gente. Sokobutan, né? Kingdom, quinta temporada. E, enfim, agora seguindo aí mais pra cima, né? Yuki Bakuhatsu Bang Braven. Pareceu bastante, né? O Braven, que é curioso. Eu coloquei. Eu fiz questão de botar e eu fiquei surpreso, na verdade, que mais alguém votou dele. Shumatsu Train Dokuei Kun, Windbreaker, Konosuba, mais uma vez aqui, Solo Leveling e Dandadan, né? Então, esse é bem curioso, porque é, talvez uma das categorias que Dandadan tinha mais chance de ficar no pódio, né? E não foi. Não foi dessa vez, infelizmente. Não foi dessa vez. E o pódio ficou entre Dungeonmation, Sousono Friere e Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier que eu Shangri-La foda. Que foi contar os votos, e Shangri-La era um dos animes mais fortes assim no começo. Então foi bem curioso toda essa força. Shangri-La é muito bom, né? Shangri-La é bem interessante. E enfim, o grande campeão da categoria de ação e aventura ficou por Sousono Friere, mais um aí. Friere já com 2 pontos. Eita, já com 2. Vocês estão entendendo, minha gente? É por isso que eu disse, é melhor a gente falar os 10, porque vai repetir muito. Teve alguns que se destacaram bastante esse ano e Friere, sem dúvida, foi um deles. Com certeza. É muito interessante, porque o foco de Friere nem de longe é a ação, né? Talvez a aventura sim, seja, mas nem de longe é a ação. Mas quando o Friere tem ação, é uma mano, é muito lindo, velho. É muito linda a animação, minha gente. A coreografia, a fotografia, tudo, minha gente. É lindo demais, velho. Putz. Normalmente eu esperava que Dandadan tivesse entre os 3, mas... Então, Dandadan terminou com o final aberto maldito, né? Então, ele perde alguns pontos. Eu acho que talvez seja por isso também. Mas eu botei ele no meu top. O Dungeon Mage, eu acho que a aventura dele é muito forte, então por isso tá bem forte. É, também. Eu adoro. Eu votei pela aventura aspecto, também. Né? Não é tanto eu votei pela aventura. Pela ação, né? Porque Shangri-La é pela ação. Shangri-La. Shangri-La é o contrário, Shangri-La é o que foca a ação. Né? Foram os 3 primeiros da minha lista, inclusive, né? Sou em primeiro, Shangri-La em segundo e Dungeon em terceiro. Aqui o Dungeon ficou acima do Shangri-La, né? Enfim. Vamos seguindo. É isso aí. Vamos começar nas categorias agora gerais. Então, Rafa. Né? Vamos falar sobre melhor direção, minha gente. Então, deixa eu pegar aqui o top 10. Até aqui. Então, não teve nenhuma repetição. Pronto. Então, vamos comentar aqui quais são os diretores, né, dos animes que o pessoal escolheu para a melhor direção do ano de 2024. Ficou Ogawa Kouji, de Hirogaru Sky Procure. Matsuzawa Kenchi, de Kimi ni Todoke Third Season. Cara, Kimi ni Todoke só apareceu agora, velho. Nem romance, nem bateu. Eu chutei 2 pessoas que viram só. Poxa vida. Murano Yuta e Yubisaki Turenren. Fuga Yamashiro, de Dandadan. Miyajima Yoshiro, de Dungeon Mesh. Oshiyama Kiyotaka, de Look Back. Kyogoku Yoshiaki, de Karasuwa Aruji wo Irabanai. Kuboka Toshiyuki, de Shangri-La Frontier. E o top 3 ficou entre Saito Kenichiro, de Sousono Friere. Hiramaki Daisuke, de Oshinoko, segunda temporada. E Naganuma Norihiro, de Kusuriya no Hitorigoto. E o prêmio de melhor direção do Golden App 2024 vai para Saito Kenichiro, de Sousono Friere! Mais uma. 3! 3 já, Friere! Vai, Friere! Friere só não ganhou o que não podia, que não dava pra ganhar, né? Eu também acho. Eu também acho que fosse. Até agora foi... Mas ninguém pode dizer que Friere não teve uma ótima direção, porque teve não, assim, sim. Eu tenho um aspecto, tanto no Kusuriya quanto no Friere, mas acho o Friere mais, e que isso vai acabar repercutindo nas próximas categorias, é que eu acho que o estúdio ele fez com muito amor, né? Tanto que muita gente considera que o mangá é espetacular, mas muita gente considera que o anime tá melhor do que, porque tem coisas que foram inseridas que deixaram uma... Dá pra ver, né? O amor que os caras tinham fazer essa história. Não, então, é muito isso aí, assim, eu li um mangá... Isso é muita escolha de direção também, então faz muito sentido. Eu li ver o resultado do anime, eu tô impressionado com várias cenas. Tem cenas, assim, que você lê no mangá que é tipo um simples quadro e eles conseguem levar a coisa e deixar a animação, coisa assim, espetacular, sabe? tanto a questão de música, a questão dos planos, do tempo da cena. Né? Não é à toa que a gente ficou muito triste quando acabou, né? Sim. Eu, pelo menos, fiquei. Volta, né? A jornada dela tava tão boa, aí acaba. Eu gostei tanto. Ai, ai. E antes de você a apresentadora de estúdio, né, nós temos um ouvinte aqui online, que é a Tsunami, da Boa Noite aqui pra galera. É isso. Boa noite. E, opa, boa noite. Tem alguns comentários. A galera mandando aqui, né? Eu tô dando medalha aqui, a Tsunami provavelmente custando bastante frio e ganhando as coisas. Tsunami, eu vou te falar, vai ser mais surpreendente do que você imagina. I know, right? Ai, meu Deus. Pronto, então vamos lá pra categoria de melhor estúdio, né? Que elege a galera que tá por trás da produção aí das animações, né? Dos animes. E... vamos começar pelo décimo lugar, né? Que ficou pelo estúdio Science Saru. Em nono, Kyoto Animation. Em oitavo, a Toho Animation Studios. Eu não lembro o que saiu pela Toho esse ano, mas acho não, que foi. Eu acho que você tá errado. O décimo é o Sci Games Pictures. É o Sci Games Pictures. Ah, o décimo. Ah, entendi. É porque a planilha pronto. Começa no 2, tá ligado? Tipo... então você tem que ver o 12. É verdade, é verdade. Pronto. O nono é o 8-bit, então com isso o oitavo é o Saisaru, o sétimo é o Kyoto Animation, o sexto é a Toho e o quinto a OLM. E pelo visto aqui a gente teve um empate, né? Porque teve ficaram empate. Entre quatro estúdios. Terceiro lugar ficou empatado. E olha, foi lugar curioso empatado. Esse empate, porque tem critérios de desempate claros e literalmente... é, foi a mesma quantidade de votos e as mesmas notas que fizeram esse empate acontecer. Ah, loucura. Mas vamos lá, né? Falar desse top 4 que surgiu aqui, aparentemente, surgiu repentinamente. É, Trigger, Madhouse, Toei Animation e Dogakubo. Quem diria a Toei, hein? Olha aí. Quem diria a Toei depois? Feliz. Revivendo, então, hein? E o prêmio de melhor estúdio de anime vai pra Madhouse. É isso. Ai, frio! Então, e é aquilo, falar. Né? Madhouse ganhando o melhor estúdio. Foi a Torrei. Hã? A Madhouse é incrível, só que meio que só tem Frieren, né? E faz todo sentido. Foi exatamente. Mas a Torrei... praticamente só saiu anime de qualidade, assim. Até os que eu não curto, eu sei que teve que eu não sou um grande fã de Precure, foi com qualidade, muitos deles. Isso é o Game Band Cry, que é um negócio inacreditável, assim, vindo da Toei, sabe? É, e outras coisas também, né? A parte boa de Dragon Ball Daima veio no ano passado. Tem várias coisas que eu gostei demais da Toei, tá? Até o Cavaleiro do Zodíaco, final da saga Parte Santuário, então... Eu fiquei impressionado. Fico feliz que ela tá no pódio, pelo menos. Mas Madhouse e Trigger também foram excelentes. Trigger mudando seu jeito de como fazer anime com Dungeon Mesh, né? Porque ficou bem assim. Tinha coisas de Trigger básica, né? Mas bem é menos. Dungeon Mesh, ele não é como todo anime do Trigger que quer ser Gurren Lagann. Dungeon Mesh é só Dungeon Mesh. É verdade. É bem isso mesmo. Ai, caralho. Boa. Continuação, né? Vamos lá. Para a categoria? Continuação, próxima categoria. Então, vamos lá. Em décimo lugar, Yurukamp aparecendo mais uma vez. Eu pensei que o pessoal ia votar mais Yurukamp, tá? Eu também achei, viu? Não vou mentir. Kimitoroki, eu trouxe mais das outras duas temporadas. Que pra mim, o grande problema do Yurukamp aparecer menos, tô falando rapidinho, é esse negócio de episódio de uma hora. Isso complicou bastante. Slash Online, Gangay Online, segunda temporada. Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, segunda temporada. Kuroshitsuji, Kishuku Gakuren. Tensei Shitarai Slime, Data 500, terceira temporada. E Natsumi Jichou, sétima temporada. Olha aí. Contrariando o que seria popular da galera, não tem o Yaiba. Aí. Porque quem ficou nos tops 3 foram Konosuba, Oshinoko e Hibikofone. Hibikofone também foi. Tem uma bastante força. E o grande Yaiba? Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Ah, Kimetsu no Yaiba. Ah. Kimetsu no Yaiba tá lá embaixo. Nem teve. Ou embaixo. Kimetsu no Yaiba tá lá embaixo. Enfim. É... Desculpa aí a birra com o Yaiba. É... E o grande campeão foi... E pra mim, se não fosse isso, eu ia ficar muito, muito irritado. Pessoas tinham que sair na rua pra queimar carros, que não faz sentido se não fosse isso. O Shinoko, segunda temporada. Aê! Segundo! 2 pontos, Shinoko! Shinoko, bom demais, pelo amor de Deus. Que é maravilhoso, cara. Tamo o quê? Com 5 pontos pra Frieri e 2, né, pro Shinoko, eu vou começar a anotar isso, velho. Maravilhoso. Prefere dois pro Shinoko. Assim, é, embora eu diga que prefiro o Freedom, o Shinoko é um negócio espetacular, assim. É um passado ter uns animes tão bons que tem, se a gente disse separar alguns animes assim, em anos anteriores, vários deles poderiam ser os melhores animes do ano. É muito curioso isso. O Shinoko era um deles. É espetacular. Assim. É, e Ibikufone também. Eu não vi a temporada de Ibikufone, infelizmente. Eu não terminei a segunda. Eu ainda não terminei a segunda. Também não. Também não. Um dia eu vou terminar, eu gosto bastante. Entrou aí. Coadjuvante. O Luke entrou, yeah! Olha aí, ficamos a New Charge. O Luke vai falar o coadjuvante, porque... Olha aí, Luke! E eu fiquei muito feliz. Deixa eu não sei que link. Eu vou te mandar. Eita, ele vai ficar muito feliz, realmente. Eu fiquei muito feliz com esse resultado de coadjuvante. Claramente, então coadjuvante. Eu vou ficar com o de personagem principal. Yay. É Pichan. Pichan, né? Eu te ganhei. Pô, Luke, não faz isso, cara. Não fala antes, tem que olhar aí. Você tem que falar do décimo, primeiro falar do décimo ao quinto. Então ali na... Só que o décimo, 12, na planilha. Ó, como teve muitos empates... Fala do nono ao quinto, porque foi empate demais agora dessa vez. Então, nono ao quinto? 12, do décimo, que tá lá na posição 11, até a posição 6. Aí depois você fala de forma embaralhada dos 3 primeiros, e depois você diz quem ganhou. Meu Deus, muita confusão. É a Rupa de Girls Band Cry, que é essa? Não lembro que é essa. Já esqueci que é. Pelo amor de Deus, que absurdo. Nomes são muito difíceis, cara. Nomes são muito difíceis. Aqui é mais velha, que cuida da garota. Ah, entendi. Essa é boa mesmo. Hamayu de Karasuwa Aruji wa o Erabanai. Não faço ideia. Shampoo. Melhor noi, melhor wife. Shampoo, meu amor, minha vida. De Hamameia. O Tolden Fallen de Tolden Fallen. Não, não fale de Dungeon Meshipo. Pô, cadê então? Eu ia falar, pô, se Tolden Fallen de Tolden Fallen, então ele era o principal, né? Mas eu fiquei confuso. Então, se Tolden Fallen, que anime é esse, Tolden Fallen? Maravilhoso, hein? Esse anime especial aí. É, e não, o cara é, é coadjuvante. Ele anime não é. No próprio não anime, pelo menos. Né? Ela, né? É ela. É, ela é a irmã do Laius. Do menino. Sabe? É... Seiko Ayase de Dan Dan Dan, que é a avó? É a avó. Aí fodeu. Vash de Shangri-La Frontier. Não me culpe, tá? Não foi potente daí. Que eu botei, Vash é o coelho, né? Vash é o coelho. Isso, é o dono lá do mundo dos coelhos. Dono não, né, chefe? E o top 3, né? Top 3, é... Posso falar já? Pode. Mas fora da ordem. Ah, fora da hora, não posso dizer, né? Então, Awa Subaru, de Girls Band Cry, que é a baterista, essa eu lembro. Que é a minha pessoa que era minha wife. Rimmel, de Freddy, e Emu, de Shangri-La Frontier, que é a coelhinha. O Rimmel é o herói, né? É o herói que já morreu. Exatamente. Que é aquele que pessoas salvaram vidas. Porque era isso que o Rimmel faria no Japão. Foi maravilhoso. Foi, eu lembro dessa notícia. Eu adoro essa notícia também. Eu também adoro. E não foi no Japão, não. Foi em outro canto, não foi, não? Então, na ordem, né? Vamos falar o top 3, então, na ordem. Quem que vocês adivinham? Quem? Em terceiro, foi a Subaru. porque pouca gente viu, e eu esqueci de votar nela. Então... Meu Deus! Por isso que tava esquecendo. O Rímel ficou em segundo. Eu falei tudo na hora porque eu queria trollar vocês. E primeiro foi a Emu, que é a coelhinha companheira. Emu! Que é a companheira do Sanraku. Basicamente, ela meio que carrega o Sanraku também, né? Porque tem muita coisa que o Sanraku manda ela fazer. Não vou mentir, por causa que ela que é a menina das magias, então sim, ela carrega ele várias vezes. Tecnicamente, ele carrega ela, né? Mas aí sim. É outra história. Ah, né? Em questão de força, sim, é ele que carrega ela do ombro, mas... Ela ajuda muito. Ele judia da Emu. Da Emu. Eu acho ela muito bonitinha. Assim, é um personagem que eu acho muito carismático. Eu gosto muito dela. Ela foi a minha primeira colocada no coisa, então. Fico feliz aí que ganhou. Não foi. Tá dois aqui pra você. Não, o primeiro colocado foi a Izutsumi do Jumeishi. E eu fico feliz, eu gosto muito da coelhinha, eu acho ela muito bacana. Eu gosto dela mais do mangá, porque aí eu não preciso ouvir o Desuwa o tempo todo. Desuwa. Mas... É maravilhoso. Desuwa e Degozaru, né? Porque todos os irmãos coelho precisam ter uma frase de efeito no final. E lembrando que a dubladora da Emu casou com o dublador do Sanraku. Então, é um casal. É um casal. Enfim, eita. Vamos para a próxima categoria. No caso, sou eu? Não sei a ordem. Você, sou eu, né? Pronto. Então vamos lá, melhor protagonista. Peraí, eu tenho que ver se bate aqui. Não, tá de boa. Melhor personagem protagonista. Vamos lá, o top 10 ficou com a Iseri Nina, de Girls But Cry. Empatou com embaixo. Ah, é verdade. Nossa, que burra. Desculpa, gente. Aí, Serenina empatou com a Momoyase de Dandadão. Meu Deus, ficou logo no final. Eu gosto muito da mão. Vamos lá, próximo. Yukia de Karasuwa Waruji Wawera Banai. Eu gosto do Yukia, mas eu acho um absurdo esse cara na frente da Nina e da Momo. Mas tudo bem. Desculpa aí, eu votei nele. Gosto muito do Yuki. Sim, Arimakana de Oshinoko, segunda temporada. A Machili de Dungeon Mesh. A Kumiko de Hibiki Euphonium. A Fern de Frieren. E o Sanraku, meu Deus, o Sanraku de Shangri-La Frontier, certo? Eu não concordo com a Arimakana como protagonista. Ela não é protagonista. Tivemos uma discussão sobre isso, é complicado. É complicado. Pô, eu considero ela. Ela, pra mim, ela faz parte do time principal, mas é foda, né? Tudo bem. Eu votei nela, então assim, é por isso que ela tá aí. Inclusive. Né? Vamos lá. Top 3, galera. Então, assim, no top 3 nós temos o Sinchi de Dungeon Mesh. Temos a Frieren de Frieren. Ou melhor, Frieren e Frieren. Foda-se aí qual é o ser. Tanto faz. É um grande tanto faz. A Frieren de Sousou no Frieren. E temos a Mau Mau de Kusuriya no Hitorigoto. Né? E aí, em primeiro lugar, ficamos com quem? Ficamos com quem? Vou utilizar um detalhe do primeiro lugar. Só uma pessoa não votou nessa personagem. Aí, tá verdade. Claramente não viu o anime, né? Absurdo. Claramente não viu. O pior que viu. Ele viu pior que viu. Ele viu com a gente na cola. Claramente não viu o anime. Claramente não ele viu. Ele viu, velho. Inclusive, o anime que estava escutando. Na verdade, eu tô surpresa que ele não botou ela em nenhuma posição. Não é o tipo dele, né? Do personagem. É, não é o tipo dele. Porra, Edson. Já tô jogando o nome aí na fogueira. Saudade isso aí, falar das pessoas. Vamos lá! E o primeiro lugar ficou com a Mau Mau de Kusuriya no Hitorigoto! A Mau dando um tapa na cara da Frieri. Que ela gosta muito de fazer. Pois é, velho. Ai, velho. Eu botei as duas em primeiro na minha lista, então qualquer uma das duas ganhando eu tava feliz. É que a Frieri, ela não tem tanta personalidade, né? Não, é mais calminha, mais na dela, tranquila. E a Mamal chega dando tapa nas pessoas e tem que voltar aí primeiro mesmo. Mamal viciada em veneno, tá ligado? Ela tem todos os quirks ali. E faz aquelas caras e bocas quando tem veneno que me deixa apaixonado. Exatamente. Bom demais. Eu não coloquei a Mau Mau em primeiro. Se tivesse, tu pudesse colocar três personagens em primeiro, eu colocaria a Mau Mau. Mas porque realmente o Senshi e a Frieren pra mim foram especiais. Mas Mau Mau era Wesley, tu é filme, viu? Porra, filme tá foda. O Senshi é o querido. Categoria. O Senshi é maravilhoso também. Não podemos deixar de lado. Exatamente. Caralho, melhor. Só os que estão amarelos. Só os que estão em amarelo. É porque eu vi um empate de seis filmes. Empate técnico de seis. Lugar. É que assim, tem um filme que foi votado por uma pessoa e o filme foi votado por mais pessoas que concorreram, de fato. Fechou. Sete filmes então, no lá, mesmo né? lugar, minha gente, pelo amor de Cristo. Vou falar. Embaralhado aqui, quem quiser adivinhar, que tente adivinhar na hora. É, vamos lá, né? Entrou aqui nesse pódio Uma Moça Hyper Derby, Shinji Dai no Tobirá, Detetive Conan Filme 27, Given Hiragi Mix, outro filme de Given Umie. É um seguido do outro. Kitaro também entrou com Kegege no Kizou, que deve ser algum filme de Kegege no Kitaro, né? Mononoke Movie, Caraca Sapo, Look Back e Docent Gundam Seed Freedom e The First Slander. Isso. E o prêmio de melhor filme vai pra. Que. É isso. Look Back. Aê! Eu não tinha escutado. Sabe não. Baixo. Ficou tão no suspense que a gente ele nem falou. Pois é, eu fiquei, ué. Ele disse é isso, e eu fiquei, é isso que é que eu não disse. É isso. É isso que eu fiquei nessa também. É isso que, meu. Eu estou vendo que. Eu não vi o Mamusume, deveria ter visto o filme do Mamusume, que aí tirava todos esses empates. Mas aí acabei não assistindo. É verdade. Ele não ia. Ah, é verdade, ele ia sair dos empates. Isso é verdade. Eu não assisti. É isso, o The First Slander que ficou aí, né? Graças a Deus. Eu fiquei um pouquinho triste que só eu votei no Spy Family. Mas tudo bem. É que eu não vi, né? Eu tô enjoadíssimo de Spy Family, tá? Eu não consigo nem mais ler o mangá. Absurdo. De tão enjoado que eu tô, assim. É. O engraçado é o The First Slander, quem assistiu, né? Botei primeiro. Sim, claro. A gente... Tentamos roubar a Evilás e mesmo assim não conseguimos. Droga! Conseguimos. Maldito! Difícil. Maldito Fujimoto, desgraçado! É. Eita, meu Deus! É, fugindo aí. Então, Evilás agora, né? Então. Agora, ó, cadê? Vamos aqui, é melhor encerramento. Melhor encerramento. É. Entre os 10 são aqui do lugar, temos Butigiri. Sentai Daishikaku, Sasayaku Yoni Koi o Tal, Hamamei, Kaju número 8 e Brave Bang Barnett. É o Braveman. É, só o nome que tá diferente aqui. Mas é Yuki Biribiribiri. Só o Sasayaku que foi o terceiro enterramento, os outros é o primeiro que só tinha um. E aí houve um empate em terceiro lugar. Terceiro lugar é. O um empate é. Então vamos lá, os quatro primeiros foram. Fora da ordem, né? Konosuba, terceira temporada. Beastars, primeira temporada. Temporada final, parte 1. Que, assim. Essa daqui é um pouco polêmica. Mas, como não afetou o resultado final, eu vou. Assim, porque Beastars, ele. Em lugares diferentes, ele é colocado como coisas diferentes. Mas, de fato, ele saiu como parte 1. Então, eu não tirei. É porque, se você for numa anime list, ele não terminou porque foi só a primeira metade. Mas, enfim. Tensei Shitarai Slime Data Ken. E Yoshinoko, segunda temporada. E o grande campeão dessa categoria, que foi acirrado até, viu? Até bastante acirrado. Não foi o que eu escolhi, mas é um excelente encerramento também. Quem ganhou foi o encerramento de Oshinoko. Yeah! Um excelente encerramento, de fato. Não é meu preferido, mas é muito bom. Gosto mesmo. Pior que o segundo lugar teve mais votantes, mas o primeiro teve mais gente que colocou aí nota alta, né? Então, fica aí. Uhum. O segundo lugar, eu gosto mais pela historinha do que pela música que cita. É, quando os moradores se recaem, tá, viu, gente? Isso é suficiente pra mim. Eu gosto mais Eu votei por causa da historinha. Melhor encerramento. É o conjunto da obra. Eu gosto muito de Shinoko, eu acho o encerramento muito bom, então não vou dizer que é só por causa da música. Mas, como encerramento, eu acho de Konosuba melhor, mas aí vai de cada um, então é isso. Você pode estar errado, né? Inclusive, nem é meu primeiro lugar, né? Meu primeiro lugar é do anime que nunca ia ganhar. Então... O meu primeiro lugar é também do anime que não ganhou. Então... Eu não tinha a menor chance de ganhar, mas eu falei várias vezes que é o meu encerramento preferido do ano, né? Que é o ah, não, eu votei em Beastars, então eu votei em Beastars e votei em Kaiju No. 8. Então, assim, Beastars pra mim entrou. Eu votei em Beastars também, né? Enfim. Vamos então pra abertura. Abertura, acho que se essa não ganhasse, era oito que tínhamos que queimar carros. Então, Luke. É tu, Luke. É do 11, é isso? É isso? A partir do 13. Muito confuso. É Sentai Dashikaku, Beastars, Shangri-La Frontier, a segunda abertura, One Piece, abertura 26, Kusuriya no Hirogoto, abertura 1, que eu não botei porque eu considerei que era do ano passado. Mas muito bom. Abertura 1 não devia valer, é a abertura 2 que tem que entrar, né? De pois Kusuriya. Braven, não sei como é que é o nome lá que a é Braven! Braven! Girls Band Cry e Soul Soul Freren, segunda abertura. Se valesse Kusuriya, talvez botaria em primeiro no meu, hein? Que eu gosto muito da abertura do primeiro. Porque acho que lindíssimo. Eu acho gosto da primeira abertura, mas eu não votei porque ela é do ano passado. É do ano passado. O problema com ela é que eu acho que ela é uma abertura legal, só que ela, de fato, a música não é boa pra mim. Então... Que? E Girls Band Cry, fica aí o recado pro tecladinho da abertura, que é muito bom, hein? Gosto muito bastante do tecladinho fritando no Girls Band Cry. E os três primeiros é o Shinoko, a segunda temporada, Mashu e Dan Dan Dan. É dominado aí por Creep Nuts, né? Creep Nuts! É, duas músicas do Creep Tanto Nuts. O Mashu quanto o Dan Dan Dan é absurdo e o Shinoko que é abertura foda, né? Nossa! E Creep Nuts me faz gostar de rap japonês, que é uma loucura. Porque eu não consigo gostar de rap japonês. Suporto. E o vencedor é Dan Dan Dan, não tem jeito. Não tem jeito. Linda abertura! É a abertura. Faz de Saru, vocês estão de parabéns. A abertura é linda. É linda, tanto a música quanto a animação da abertura, que é totalmente estilizada, é maravilhosa. Assim, eu adoro demais. O top ficou Dan Dan Dan, Shinoko e Marshall, né? Então, assim, o Shinoko ficou em segundo lugar ainda. Gosto muito da abertura de Shinoko. Espetacular, né? Abertura... Nossa, quando eles pulam do prédio, me dá uma emoção tão grande, gente. Eu acho a música muito boa, mas a animação da abertura carrega totalmente pra mim. Assim. Não, carrega tudo. É carrega absurdo. muito. Ele conta uma história da primeira temporada na abertura e ainda assim tem um spoiler no final que mostra que a menina tá viva, né? A mãe deles, claramente, tá viva. Porque tá no spoiler, né? Tá na abertura. Então, ela tá viva, com certeza. Se tá na abertura, acontece, né? É verdade. Se tá na abertura, é verdade. Enfim. Vamos aí pro próxima categoria. Próxima categoria. Trilha sonora! A categoria que eu nunca sei como voltar, porque eu nunca presto atenção na trilha sonora. Exatamente o meu problema. Eu tenho que começar a anotar, tá ligado? Assim, tipo, porque eu literalmente nunca presto atenção. Eita, tem dois aqui, então eu vou ter que pegar uma a mais. Né? O que eu faço é, esse anime é de música, aí não, eu boto no computador. Puta merda, tem que botar daqui pra cá, né? Porque tem 2,45 e 2,24 aqui. Vai ser do 12 pra cima, né, no caso. É, do 12 pra cima, Rafa. Muito vamos confuso. Vamos lá, vamos lá. Bem confuso, né? O top 12, né, de melhor trilha sonora ficou com Bye Bye Earth, Kimetsu no Yaiba, primeira vez que ele aparece nessa porra, né? Kimetsu no Yaiba, Hashira Gay Kohen, Natsume Yojinchu, Kusuriya no Hitorigoto, Karasu Aruji Waerabanai, Dan Dan Dan, Dungeon Mesh, Shangri-La Frontier e Hibiki Eufônio. E aí você pensa, porra, Shangri-La, Dungeon Mesh, Dan Dan Dan, estão tudo aqui. Com Eu tô tudo aqui. O que é que ficou no top 3? E o top 3 fica entre Girls But Cry, Sonson no Frieren e Oshinoko, segunda temporada. Né? E Rubem os Tambores. O primeiro lugar ficou quem? Com quem? Com quem? Com quem? Sonson no Frieren. Yeah! Mais um Frieren! Eita, meu Deus! Já tem 5 Frieren! Eu, sinceramente, não lembro da trilha sonora de Sonson. Eu lembro, porque tem uma música específica que eu até escolhi pra lista de melhores músicas do final do ano passado, que era uma música da OST de Frieren. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu votei em Frieren em primeiro lugar. Então é isso aí. Eita, meu Deus. Mas Girl Band Cry, eu ouço o CD delas até hoje. Bom demais. Bom demais. Bom demais, bom demais. É, só pra deixar o pessoal sabendo, né? É, Frieren tá com 5, ganhou 5 já. Aí quem tá em segundo lugar é o Shinoko com 2. E terceiro lugar tá entre Konosuba com 1, Kusuriya com 1, Look Back com 1 e Dandadan com 1. Tranquilo, eu acabei aí, o... Não, então calma aí. Deixa eu botar aqui quem ganhou. Porque não apareceu na tela, Rafa. Calma. Ah, tá. Ganhou... É, não tô vendo. Frieren. Não tô vendo. Tá aí. Frieren. Parabéns, Frieren. Parabéns, Frieren. Parabéns. Mais um, né? Pra mim é Frieren, tá? Eu não falo Frieren. Absurdo. Eu falo Frieren também, então. Próximo. É tu. Não é tu, não, Edson? Ô, oh, Edson. Não, meu Deus, eu tô zoada. É o Wesley. Edson, meu claramente Deus. É Edson. Aqui. Wesley, desculpa. As vozes. O Deus, Wesley caiu, zoada. O celular travou. Ih, rapaz. Pula aí, vai, Vilas. Vai, Vilas. Então tá. Então, a próxima categoria é a categoria de melhor desenvolvimento de personagens. Categoria bastante... Eu não sei que faça errado, porque o primeiro lugar ganhou hoje de Lavata, né? Mas... Dá pra dizer que teve uma disputa entre o segundo e o quarto. Opa, mas enfim, vamos lá. Começando o décimo. Yubisaki Torenen. O anime da menina surda, né? Uhum. Ou, como a Rafa falou, né? O Sosonorene. Sosonorene! Assassina do neném. Nossa, que péssimo, né? Hirogaru Sky Precure. Hibiki Ofone, terceira temporada. Makeine, né? Make Heroine ga Osugiru. Girls Band Cry. Oshinoko, segunda temporada. E Karazuaru Jino Erabanai. Eu tô um pouco triste que o Karazu não ficou no pódio na maioria das vezes. Eu também. Mas... Eu também, porque... Também, mas pelo menos ele tá falando bastante, ele tá sempre nos tops. Eu espero que ele entre pelo menos em enredo, porque eu não tenho certeza se ele entrou ou não. Eu não assisti esse, então não tinha como votar. Enfim, mas os três primeiros ficaram entre Danjo Meshi, Sosono Fieri, Kusuriya Hitori Goto, de novo, né? Que são os grandes monstros da temporada, né? São os grandes monstros do ano, né? Porque são de temporadas diferentes. E o primeiro lugar, quem imagina, né? Imagina, né? Frieren de novo, né? Yeah! Frieren! O anime sobre desenvolvimento de personagem, né? Exatamente. Não tem jeito, complicado. Indas e vindas das pessoas. É muito difícil ganhar, de fato. Ai, meu Deus do céu. Pronto, Luke, tu é o próximo. Eu tenho saudade de Frieren, tem que ver assim, tudo de novo. Eu também. Você de novo tem que me falar, é o 12 que eu tenho que falar? Eu não sei. É do 13 pra cima, porque tem outro empate aqui em cima. De 45 45. Muito difícil. Melhor animação. É do 12 pra cima. É do 12? Mas tem 45 45 aqui no 7-8. Eu vou falar Girls Band Cry porque é meu bebê. Eu não me importo. Eu não me importo. Girls Band Cry, 13º. Não é 13º, é algum número aí. Tá bom. Katsute, Mahou, Shoujo, Nto, Aku, ATK. Meu Deus do céu, não tem um nome em inglês não pra mim aí, gente? É pior que tem, mas Mahou, eu não peguei. É o anime chama, da Mahou Shoujo. A gente chama esse anime da Mahou Shoujo. É da CLT? Não, é o da CLT. Não. É o anime que é Mahou Shoujo e o... É apaixonada pelo Tenente do Mal. Entendi. É um casal de 15 minutos, anime curto. Hamameu, One Piece Fanada. Pessoas lembraram de One Piece Fan Leather, olha aí. É, eu fiquei triste que você não lembrou de One Piece Fan Leather. Porque pra mim não vale, pra mim é One Piece. Ele tá dentro de One Piece? Não é. Ele é especial, pô, One Piece Fan Leather. Ele é. Então vou votar em primeiro e vai ganhar One Piece Fan Leather. Não! Não vai. Hibiki Euphorio, terceira temporada. Oshinoko, segunda temporada. Dandadan. E Kusuriya no Horigoto. Hitorigoto. Mal, mal, né? Mal, mal. E os três primeiros ficou pra Shangri-La Frontier, Dungeon Mesh e Sonson Frieren. Shangri-La roubou o espaço de Kusuriya, hein? Fiquei surpreso. Mas, assim, é porque a animação de Kusuriya é pra dona, né? É, em animação, não sei se Kusuriya ganha de... Não ganha, né, de Shangri-La. Mas a Mal Mal... Eu acho que não, o cara de design é melhor. O Shinoko deviam estar mais acima. Eu também acho. Mal Mal com toda arrumada, pô, que animação maravilhosa. Não, não é animação, é arte. Ela dando tapa na cara da mulher. Muito bem animada. Ah, então sim, é animação. Enfim, o vencedor é Frieren, de novo. Frieren! E é realmente absurdo. É um absurdo. Absurdo, é um monstro. Foi feito, né? É inacreditável, tanto nos seus momentos de ação, quanto nos seus momentos de calmaria. Exatamente. Fazem... É incrível. Não, mas... É um absurdo. As lutas é assim. Quase nunca tem luta, mas quando tem luta, menino! É uma orquestra, tá ligado? Não tá conspirita. Quando tá a Fern versus a Frieren do mal lá, e ela dá aquele olhar. E aí eu fico, meu Deus, estou apaixonado pelo mímico. É incrível. É um absurdo. É a Madhouse do One Punch Man, lembrando que dá pra fazer hits. É verdade. Enfim. Vamos lá. Arte. Melhor arte. Melhor arte. Sou eu, né? Porque foi o Luke, né? Agora. Então. Vamos lá. Melhor arte ficou com. Katsuke Mahoshō Jotoaku wa Tekitai Shitetai. Karasu wa Aruji wo Erabanai. Dandadan. Monogatari Series of e Monster Season. Oxe, Dandadan de novo, hein? Dandadan duas vezes, brabo. Dandadan duas vezes! Opa, então aí temos um impasse. Calma lá. Opa, tem que recalcular, é gente. Peraí. Quando isso acontece. Ao vivo, ao vivo! Enem. Oi, a gente revisou, né? Enem. A gente revisou essa bosta. Vamos ver se muda. Muda alguma coisa. Mudou, hein? Subiu, hein? Dandadan subiu. Epa! E ela tirou. Mudou! Top! Dandadan subiu muito, velho. Deixa eu mudar aqui, hein? O que eu concordo, porque eu tava achando bizarro estar fora. É pior que eu concordo também. Idem. Deixa. É gostoso quando tem pelo menos um assim, né? Muito gostoso, nossa, muito. Eu não tô arrumando a planilha, eu tô tranquilo, tô de boa. É plástico que tem que arrumar, né, velho? Vai lá. Pronto, então, o Dandadan foi pro top, viu, gente? Sinto muito aí, pá. Aí, voltando aqui pra onde eu tava, Shangri-La. Qual será? Shangri-La Frontier. Aí temos Hibiki Euphonio, Oshinoko e Kusuriya no Hitorigoto. Né? O que caiu, top 3, que caiu. Que caiu de terceiro, né? Pra isso, quarto. E pra quarto. Vamos lá agora, né? Dandadan ficou no top 3 agora, com essa reformulação aqui da planilha. Junto com Dungeon Mesh e Sonson no Frieren. Certo? E aí, gente? Quem é que ganhou melhor arte? Quem foi? Quem? Então, o prêmio de melhor arte do Golden Apple de 2024 foi para Sonson no Frieren! Meu Deus, eu queria uma corneta agora, porque Frieren tá, meu amigo, tá no oitavo, porra! Tem jeito. Parte técnica de Frieren aí é loucura. Três categorias. Agora, poxa, agora vamos ver, né? Loucura que vai ser. Agora vamos ver. Frieren ser um anime semanal é coisa de maluco, sabe? É, não faz sentido nenhum. E o pior é que o anime tomou pronto antes dele ser exibido. Pois é, trataram bem os artistas, provavelmente, né? Vamos ser sinceros, né? Deram folga, né, pra eles descansarem. E assim, o Dungeon Mesh ficou em segundo e eu também acho lindo, de um jeito diferente, né? Eu também acho lindo. Eu acho incrível também que eles fizeram. Eu acho tanto, assim, os três ficaram primeiro, o Dandandan também é um negócio absurdo, esse arte do Dandandan. Também. Bem estilizado, né? Gosto bastante. Uma coisa que eu gosto muito da arte do Dandandan é especificamente um trecho da abertura, que eles fazem um traço, assim, mais pra desenhado mesmo, como se ele estivesse desenhando no papel, sabe? Que é ele correndo. tá ligado? Sim. Aquilo ali, mano, eu acho pura, pura arte. E eu gosto das cores, que eles escolheram as cores das páginas coloridas do mangá. É bem puxado pras páginas coloridas, pras capas. É bem legal. Faz bastante. Enfim, vamos pra próxima categoria. Categoria enredo. Enredo. Talvez fosse a grande disputa da temporada, né? Então, é uma grande loucura, né? E ficamos aqui, então. É, vou falar aqui a partir do... dessa semana primeiro, né? Então, vamos lá. É, Hibikyofone, terceira temporada. Tensei estará Slime Data Ken, terceira temporada. Hirogara Spirikuri. Hirogara Sky, Spirikuri, desculpa. Natsumi Jichou. Que é um absurdo, na minha opinião, porque certamente é o mesmo enredo da primeira temporada. É a mesma coisa! Não tem essa, não. É o mesmo comecinho, o cara falando, ah, o Natsumi... Não me importa, não merece. Mais, pelo amor de Deus. Eu não vi, mas eu já sei o que que é. Depois é foda, da Dunk. Né? Shangri-La Frontier. Shinoko, segunda temporada. E Dungeon Meishi. E no nossa, pódio, gente, ficaram Karazu Aruji, olha aí. Ai! Suria no Hitori Goto e Sosso no Frieren. E eu vou te falar, a disputa, o primeiro lugar ficou com 3 pontos a mais que o segundo. Não é 2 pontos a mais que o segundo? Não, ou foi 2. Ah, foi 3 porque ganhou ponto extra. Ganhou ponto extra. Entendi. Foi 3 pontos. Então, é um absurdo. Então vamos lá, né? Quem será? Quem será? Quem ficou em primeiro? Quem? Se você falar um absurdo, você dá spoiler já. Quem? Não, claramente não foi... Girls Bud Cry, parabéns, Girls Bud Cry. Cursoria no Retorno. Olha só. Ficou acima de Frieren. Que é uma boa história, acho Frieren melhor. Mas Cursoria... Eu gosto bastante de Cursoria. É uma boa história de investigação, de detetive, dos venenos e tudo mais, eu gosto também. É, eu acho que foi mais por esse sentido que eles colocaram em enredo, né? Agora, sinceramente, eu estou feliz com o terceiro lugar de Karasu, porque Karasu, enredo lindo. É, só metade dos pontos do primeiro e do segundo. Mas tá. Foda-se, porque foi, ficou em terceiro lugar com 5 votantes, meu irmão. Kusuriya e Sossofria, eles tiveram 10 e 9 votantes? Diga aí, velho, só 5 deixaram ele em terceiro lugar. Quem disse que não é qualidade isso aqui? Qualidade! Será que é qualidade? Só o enredo, viu? Porque a animação não é boa, não. Coitado. Tá bom. Que isso? É literalmente só o enredo. E agora vamos para a categoria que quem vai falar que está no Luke. Como o Luke viu todos nessa categoria. Um grande conhecedor de animes curtos, né? Diria que eu sou o sommelier, né? De animes curtos. De animes curtos. Então eu vou falar os nomes aqui como se significasse alguma coisa para mim. Todos. Tá, gente? Fala todos. Menos o Meitô. Meitô não vou falar tudo, não. É Jantama Kan, que é um anime sobre jantar, né? Muito bom. Não é? Hokago Shounen Hanako-kun, segunda temporada. Eu não vi. É porque esse aí é o de 4 episódios. Meitô Isekai no Yu. Ah, claro que é Isekai esse nome aqui. Meitô Isekai no Yu. Kaitakuki Arafu Onsen Mania Tensei Sakiwa. E o resto eu não consigo ler. Hyakusho Kizoku, segunda temporada. Esse aqui eu pulo. Yamashibai. Não, absurdo. Era Bananinha? Cara, eu acho um absurdo Bananinha. Tá com... É só porque o Evelyn só viu 2 animes. Aí ele botou essa porcaria de Bananinha no top aqui. Yamishibai, 12ª temporada. Pessoas assistem Yamishibai. Incrível. Porque já na terceira já tinha desistido. É, e Jantama Khan aparece 2 vezes no top aqui. Olha mas. Aí. Mas já tá. É que. Tá, por algum motivo. Tá errado. Então aqui já tava certo. Não vai mudar nada. Então, top 3. Jantama Khan. Yao Shenji, 8ª temporada. E Katsute Mahou Shoujo to Aku Watekitai Shiteta. Seja lá o que isso for. E o vencedor é esse último aí que eu falei. Katsute Mahou Shoujo. Que deve ser muito bom, hein? Não, pior que é. É muito maneiro. Não sei o que é isso. Inclusive ficou entre os melhores comédias, porque também é muito bom. Esse é o da menina lá que vocês me falaram, eu já esqueci, né? É, ela é a menina é uma marrochoxo, que o mascote dela meio que abusa dela. Sim. Coisa boa, e tranquilidade. Outro é o tenente do mal, que ele acha a menina tão bonitinha, que eles continuam. E ela é muito bonitinha. E ela... Olha, mas ela é bonitinha de criança ou é bonitinha de... Sim, de ela bonita. Tem, ela, depois que a gente foi ver, ela tem uns 18 anos. Ah, é sempre a desculpa, né? É, sempre tem. Mas ela desculpa. Tem a cara de adolescente, mas ela tem uns 18 anos, assim. É. Entendi. Mas é. Cara, o vilão, grande vilão desse anime é o mascote dela, porque o mascote dela fez ela contrair uma dívida. Ela tem que trabalhar. Porque não tem o que fazer. Ela precisa de dinheiro. Ela tem uns 5 empregos diferentes, mano. Eu não sei como ele, é que ela... Literalmente, ele vai chamar ela e ele diz que ela tem, que ela precisa de dinheiro. Fica batendo na cara dela. Você não quer dinheiro, não quer? Quer dinheiro? Não quer dinheiro? Eu acho que a gente devia mandar o cara pra polícia, né? Pois é, né? E ele é anjo, viu? Não sei como. Luke, e tem o mascote do outro, da outra menina, que é um pássaro careca. Ah, é normal, né? Pássaro só careca. Incrível. Só que é um pássaro careca bombadão. Muito feio. Esse é o anime aí. Melhor anime curto do ano. Bom demais. Eu acho que você ia achar engraçado pra caramba. Eu também acho que você ia gostar bastante. Né? Um dia verei. Eita, eu fiquei com as honras, olha aí! Anime do ano, minha gente! Chega pra mim! Nath é a nossa própria Golden Apple, né? Incrível. Ai, meu Deus! Que festeira! Tá, o Evilásio já marcou pra mim. Obrigada, Evilásio. Vamos lá! Top 10! Citar os animes que poderiam ter ficado no nosso top 3, mas não ficaram. Tristeza, não tem limites. É, vamos lá! Hirogaru Sky Prequel, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, segunda temporada. Dandadan, Tensei Shitar Slime Datake, terceira temporada. Girls But Cry, Karasu Awaruji Oyarabanai. Shangri-La Frontier e Yoshinoko perderam a chance de ser os anime do ano. Parabéns, perdedores. Exatamente. Alguns todos pessoas diriam que o que importa é competir. Mas não, não é. Não, mas não é. Não, o bom demais não. É ganhar mesmo. Não tem jeito. Exatamente. Assim, desses aqui eu não vi uns 3, né? Mas os que eu vi, todos eles são ótimos. Então eu recomendo que vocês assistam. Mas... Minha filha não viram e recomendo. Né? Mas... O top 3 de melhor anime do ano, eu acho que é meio óbvio para todos vocês, é... Sonsono Freeren! Angel Match! Voltou no primeiro. Kusuriya. Como primeiro. Kusuriya no Hitori Goto. Pronto. Ouviram, né? Angel Match, Sonsono Freeren, Kusuriya no Hitori Goto. Foram os 3 escolhidos para melhor anime quem do será ano. O grande campeão do ano. Exatamente. O grande campeão do ano, minha gente. Minha gente. O grande campeão do ano. Que porra! O grande campeão do ano é Kusuriya! E aí vocês perguntam: como assim? Frieri ganhou 8! E não ganhou o melhor anime do ano! Eu não consigo aceitar um negócio desse! Eu fico muito feliz com a imagem que o Carlírio colocou da Mau Mau pra melhor do ano, que é aquela carinha de tipo, como se estivesse debochando assim, pro segundo lugar. Muito se fudeu. Parabéns, Frieri, é o primeiro dos perdedores, sua otária. Exatamente, velho. Mano. Eu não consigo, velho. Quando o Evlas me passou a planilha no domingo, eu falei, não é possível. Não é possível. A Rafa não conseguiu. Eu passei a planilha pra Rafa e olhei assim, tipo, já vai dar spoiler assim? Minha gente, velho. Olha, pra vocês terem uma ideia, Frieri ficou com 8 categorias. Peraí, deixa eu contar os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorias. Por onde pessoa logo que votou nessa categoria? Né? Kusuriya ficou em segundo lugar com 3 categorias. Oshinoko com 2. E aí a gente tem as únicas, né? Que é Konosubalo, Kibek, Dandadan e o Mahoshoujo e Shangri-La. Tipo assim, Kusuriya ganhou 3 categorias e pegou o anime do ano. Eu tô assim, chocada. Tipo, eu gosto. Foi meu segundo anime do ano. Mas a democracia é essa tristeza. Foi o meu, aqui, né? Foi o meu segundo anime do ano também, mas assim. Só que não foi meu segundo anime do ano, mas tava na minha lista. Foi meu segundo anime do ano. É, meus primeiros animes do ano eram exatamente Friere e Dungeon Mesh. Então, assim. O meu era Finen e eu acho que o Slandunk. Não é foda? É, minha gente, vocês aí que estavam torcendo pra Friere no melhor anime do ano. Não rolou! Talvez na segunda temporada, quem sabe? Caralho, não, eu votei Friere sozinho, né? Agora que eu vi. Então... Mano! Eu queria dizer que tem três pessoas que não votaram em Freire em nenhuma posição. Eu sei o nome de vocês, eu vou caçar vocês nas suas casas. Como assim? Você não viu essa merda? Eu tô passado, realmente, assim. O quê? Tsunami aqui, muito feliz com essa vitória aí da Mau Mau. Também estamos. Mau Mau dando um tapa na Freire de novo. Tapa pra Freire! É, Mau Mau! E é isso aí. Terminamos aí. E é isso, pessoal. Esse as foi o Golden Apple, né? Terminou. Democracia é um erro! Pior, é que todo mundo aqui gosta do anime que ganhou, mas ninguém quer que era o melhor. Não, eu não votei. Eu votei em segundo. Ao mesmo tempo, todo mundo gosta que tenha ganho, mas eu queria que ganhasse o que a gente queria. Todo mundo que pois é, eu queria deixar comentado, né, que 10 pessoas votaram em Hitori Goto e só duas colocaram ele em primeiro lugar. O resto botou em terceiro e segundo e ele ficou em primeiro. Então, assim... Todo mundo que votou em Freedom, só duas não colocaram em primeiro lugar. Exatamente! Mas como? Como? Como? Mano! Que injustiça! Friere e Kusuriya ficaram com 9 pontos de diferença, sabe? Assim, eu fico... O bom do Golden Apple é que eu posso julgar o gosto das pessoas e dizer que eu tô certo. Vocês estão errados. Exatamente. Tem duas aqui que a gente vai na call de domingo e eu vou encher o saco. Não, tem um aqui que não viu Friere e não viu Kusuriya no Hirogoto. É loucura. Assim. Loucura isso aí mesmo. Loucura. E nem da Jumesh. Não, pior que eu só vi. O pior é que ela... Não, ela não viu o Sufriere, ela só viu o Kusuriya. Ela só viu. Ele viu o Kusuriya com a gente. E não viu o Dungeon Mesh também. Não viu também. Não viu o Dungeon Mesh. Não viu o Dungeon. Loucura. Tudo loucura bem. Mesmo. Deixa a pessoa ser feliz aí com as escolhas erradas. Enfim. É isso. Então a democracia aí. É, mais uma vez. Infelizmente tá aí, né? Decepcionado a todos nós. Por isso que tá acabando, né? Vamos ser sinceros que tá acabando a democracia, né? Eu fico meio triste porque eu gosto do anime que ganhou mais uma vez, mas eu entendo. Que... Eu gosto do anime que ganhou também, mas não o suficiente pra ficar em primeiro lugar! Absurdo. A gente ficou super feliz com ele ganhar nas outras categorias que ganhou, mas nessa aqui... Só por causa disso, não verei a segunda temporada. Estou de mal, assim. Não. Não, vou ver, estou vendo. Eu só não tô vendo ainda porque eu tô com realmente muito preguiça no meu corpo. Mas eu quero ver. Ai, meu Deus do céu. Evelyn, você tem que ler o histórico dos vencedores? Geralmente era o Carlito que lia, né? Ah, vai, vamos lá. Você pode ler? Claro, você claro. Você tem o histórico dos vencedores? Tá escrito aqui do... escrito do YouTube. Ah, entendi. É, o Carlinho já deixou tudo pronto, né? Vamos lá para o histórico de vencedores do Golden Apple de 2012. Foi Sakamichi no Apollo. 2013 foi Uchoten Kazoku. 2014 foi Mushishi Zokushou. 2015 foi One Punch Man. 2016 foi Showa Genkoro Hakugo Shinju. E 2017 foi Showa Genkoro Hakugo Shinju. A gente gosta bastante desse anime, gente. A gente gostou muito desse anime, minha gente. Mas é 2018. De fato, as duas temporadas são ótimas. É, 2018, Sangatsu no Lion, segunda temporada. 2019, Beasters. 2020, Eizouken ni Wate o Dasuna. 2021, Old Tax. 2022, Mob Psycho 100%, terceira temporada. E em 2023, Villain Saga, segunda temporada. E agora temos o 2024 com Kusuriya do Hitori Goto. Palmas! Villain Saga me ensinou que eu não tenho inimigos, tirando o pessoal que não votou em Freire. É, porra! Eu tenho concordado, vou mentir. Caramba. Amizade. Amizade. Eita, meu Deus do céu. Pronto, temos um histórico aí. Não tivemos as estatísticas, porque o Vlas tá doente, então a gente vai poupar o querido, né? Depois ele faz as estatísticas. Exato. E vou falar sobre os próximos temas do KP, certo? No dia 24 de fevereiro, vamos ter o tema do Luke, animes de 2005. O pessoal já tá escolhendo, inclusive. O pessoal já tá assistindo anime e compensando aí o fato de não ter assistido os animes de 2005. Exatamente. Que é algo que eu nunca farei. Então, também não. Eu vou lembrar não com a minha memória de 20 anos atrás pro anime que eu vou falar. Que eu ainda não decidi. Que eu ainda não decidi dois. Né? Dia 3 de março, vamos ter o KP245, animes a serem vistos segundo o Kyodai. Tema filmes. Com isso a gente finaliza a nossa lista, né, de animes para serem vistos. E eu tenho duas escolhas pra esse aqui. E aí eu vou... Eu espero que o Luke tenha as mesmas escolhas pra eu escolher um e ele escolher outro. Eu nem sei, eu nem prestei atenção no tema. Yeah! Filme, filme. É filme, é filme. Olha aí. Tem Slandunk, né? Não tem jeito. Tem Slandunk. Que é Suzumiya, né? Não tem jeito. Também. É que eu já falei tanto Suzumiya. Mas é pra ele estar na nossa lista, né? Isso tem que ter visto. É, tem que entrar na lista, ué. Já falei tanto. É, foda, né? Dia 17 de março do KP246 vai ser o tema sugerido pelo Wesley, que morreu, né? Ele caiu sem querer no meio da nossa transmissão. Ele tá, aqui, ele tá revoltado no chat. Revoltadíssimo. Ele está entre nós. Ele não está entre nós. Na call. Exatamente. Tá em choque aqui. Wesley, você que ficou em choque aí com o resultado final. Eita, que esse. Olha, tá digitando. Ele ficou em choque e caiu a voz dele. Ó, tá vendo? Achei que fosse Friere. Exatamente. Não, todos concordando. Wesley. Todos concordando, menos três pessoas. É a vida. Ai, meu Deus do céu. Pois é, menos três pessoas. Vamos lá. Dia 31 de março, KP247, final da temporada de janeiro de 2025, né? Dia 14 de abril de 2025, KP248. Animes que se passam parcial ou totalmente no espaço. Tema do Evilásio. E dia 28 de abril de 2025, KP249, o início da temporada de abril ou primavera 2025. Pronto, esses são os próximos temas do KP. Por favor, venha logo abril pra trocar essa temporada de anime, que tá difícil. Por favor. Pelo amor de Deus. Galera, considerações finais, quem começa? Bora o nosso convidado de sempre, Luke. Não tem momento do padrinho? Não, o momento do padrinho, não. Não, o padrinho não veio, né? Próxima, não, mas é só na próxima sessão. Pois porque é, pois é. Como eu costumo ter no, quando é o Golden Apple. A gente corta também os comentários para poder dar tempo de falar tudo. Entendi. O meu comentário é que 39 graus de sensação térmica hoje. Muito legal quando você sente que... Ainda não chegou no calor 4. No calor 4. Você sente que o sol está querendo te matar e você tem que trabalhar. É uma delícia, sabe? É muito gostoso mesmo. Uhum. Então, fica a recomendação aí. Calor 4, né, Vilas? E a única coisa que o prefeito e o governo pode fazer é te mandar um textinho meio meme no Twitter, em vez de ajudar as pessoas de verdade, né? Então, obrigado aí. Governo do Rio de Janeiro. E o Luke nem mora no Rio de Janeiro, mas detalhe. Não, mas quem falou de calor 4 foi o governo do Rio de Janeiro, né? Pois é, não, pior que foi mesmo. O governo paulista talvez privatize alguma coisa pra me fuder. Isso aí é outra história. É isso aí. Ai, meu Deus. Eu tava com febre, ao mesmo tempo que eu tava com calor, o que é muito estranho, e eu não podia ligar o ventilador barra... Que não é ventilador, né? O condicionador de ar. Não é ventilador. Tá. Porque aí eu ficava com muito frio, com febre. Não é foda? Incrível. Complicado. É isso. É foda que dorme no banho, né? Não tem jeito. Dorme no banho. É isso. Eu devia ter feito isso. Pegava três vezes no banheiro na madrugada pra tomar banho. Pô, velho. Tem que arrumar uma caixa d'água pra tu entrar dentro, né? Comprar uma piscina de plástico. uma piscina mas de plástico. Eu não tô com febre, só a garganta mesmo. Tudo certo, então. Isso. É, doente, mas sorridente. Doente, mas sorridente. Eu vi isso há 30 anos atrás do Carlírio, sempre levarei pra minha vida, sabe? É. Doente, mas sorridente. Doente, mas sorridente. A Rafa não conhece o lore do... Não, eu não entrei nessa época. Isso é do sobre músicas e anime número 1. Exatamente. Nossa, dos tempos que eu... O lore do Carlírio que eu mais gosto é A Flor é Lírio e o nome é Carlírio. Esse é o nome meu lore favorito. Nossa senhora, amo demais esse. De tempos que eu era muito preconceituoso, mais do que eu sou hoje, né? Então não recomendo ouvirem aquele podcast. Melhorei. Todos, né? Piorou, todos melhoraram. Eu melhorei. A gente tenta, né? A gente tenta também. Ai, meu Deus. Considerações finais, eu, né? Então, gente, obrigado aí por escutarem esse podcast. Desculpa aí os erros que aconteceram no meio do caminho. Na próxima... É próxima semana? Nossa, eu acabei de ler os... É próxima semana. Eu acabei de ler as datas e não me toquei que já é a próxima semana. Porque esse episódio foi empurrado, né? Umas duas semanas. A grande dúvida é saber se o Luke virar pro tema do Luke. É verdade! Importante saber. É importante saber. Né? Próxima semana, tema do Luke, que a gente não sabe se o Luke. Mas é próxima semana mesmo? É próxima semana mesmo. Então tem mais chance, porque não é carnaval, né? O problema é sempre carnaval. Ai, carnaval não tem, não, mesmo. Vai né? ter então tudo. Carnaval também. Eita, mesmo, é o tema de filmes. Que aí, esse aí, eu acho que talvez não apareça. Não vai rolar não, né? Eita, tu não vai conseguir a ajuda do Luke pra botar algum filme seu aí. Luke festeiro, hein? Sou o maior carnavaleiro de todos. Vou sair no bloco da rua aí, no meio do calor de 40 graus. Pode mais. Eu vou sair no bloco da minha cama, né? Vou ficar nela o dia todinho. De um podcast ser feito no carnaval, é porque a maioria das pessoas aqui não vai brincar carnaval. Exatamente. Né? Eu tava meio preocupado com o Golden Ape do ano que vem, né? Porque tá difícil de anime, né? Aí anunciaram Botin The Rock segunda temporada. Exato. Então, claramente, já temos o campeão já. Já temos o melhor anime do ano. Quer dizer, a depender da temporada que ele vai sair, né? A não ser que ele. Não, mas ele teve 3 episódios só, né? Não foi da outra vez. Então, tá de boa, tá de boa. Botin The Rock. A gente tá nosso jeito. Eu tava off de Botin The Rock. Qualquer imagenzinha que botavam, ia ficar, caramba, que saudades, né? E voltou, caraca. Graças a Deus. Voltou, isso aí, gente. Ai, meu Deus. É. Bom, só queria dizer que Botin The Rock vai concorrer com o Crepúsculo de novo. Mas aí eu não vou votar em Crepúsculo, né? Será que a democracia vai valer de novo? Assim, Botin The Rock, você podia falar que ele vai concorrer com o último temporada de Bleach, né? Esse é mais complicado. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso ainda vai ter uma temporada. Ai. Vai acabar esse ano. Então tá, né? Bom, com as considerações finais finalizadas. Já ia comentar. Tá discordando. Olha aí, Lucas. O Carlinho não tá aqui pra falar. Todo domingo a gente tem call de animes, que a gente vê 3 animes por temporada. Essa temporada, por incrível que pareça, tem mais animes bons do que ruins na call. Mas é porque um é a continuação, que é o Kusuriya no Hitori Goto, segunda temporada. O outro tá terminando o anime da temporada anterior, né? Que é o Chi. É o Chi! E o outro é o anime de detetives pra crianças, né? Que é o... Tatsugare Hotel. Que é inacreditável. Mas tudo bem. Enquanto isso, a nossa call de sábado não teve anime pra botar. Que acabou os animes bons, né? E aí a gente desistiu. Só tem dois ao invés de 3. É, mas tá ótimo. Essa temporada pelo menos os dois são ok. Acontece. É tristinho. Isso. Então, falou, galera. Tchau, até a próxima semana.